fala que não me quer, espalha pras amigas que não vai voltar depois que a gente briga. Mas sempre que eu chamo, você volta. Você tá comentando, diz que eu sou louco, mas essa historinha acontece tudo e como sempre você volta. Para com essa mania, suma que me quer é papel de menina e não de mulher. O que cê tá fazendo? Mas é só cê viver que começa de novo. Cê vem pros meus braços, eu te pego gostoso. É claro, você gosta. É só telefonar, vem bater na minha porta. Diz que não me quer, mas pra mim não importa. Que eu chamo, cê volta, e eu chamo, cê volta. É só telefonar, vem bater na minha porta. Diz que não me quer, mas pra mim não importa. Que eu chamo, cê volta, e eu chamo, cê volta. Me quer é papel de menina e não de mulher. O que cê tá fazendo? Mas é só cê me ver que começa de novo. Cê vem pros meus braços e eu te pego gostoso. E é claro, você gosta. É só telefonar, vem bater na minha porta. Diz que não me quer mais pra mim. Que eu chamo, cê volta, e eu chamo, cê volta. É só telefonar, vem bater na minha porta. Diz que não me quer mais pra mim. Telefona, vem bater na minha porta. Diz que não me quer mais pra mim. Que eu chamo, cê volta, e eu chamo, cê volta. É só telefona, vem bater na minha porta. Diz que não.